Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Samara Nunes, sou estudante de Educação Física e hoje vou lhes apresentar uma análise em meio de podcast com levantamento de dados e pesquisas para promover discussões e debates sobre o efeito causado pelas práticas de exercício físico em um contexto que predomina o isolamento social. O tema foi escolhido pela relação próxima que possui com o curso. O contexto atual e informações aqui passadas foram debatidos por profissionais da área. Esses debates serão promovidos pelos integrantes do grupo, Samuel Martins, Maíra e Matheus, também estudantes de Educação Física, com questionamento acerca do tema para os profissionais entrevistados, de modo a analisar como as lesões corporais aumentaram à medida que o isolamento social também aumentou, destacando e discutindo aspectos fundamentais que contribuíram para isso. Com essas informações, o podcast foi a melhor maneira de apresentar e discutir esses aspectos, devido à sua facilidade de entendimento, propagação, eficácia e acessibilidade, e como canal de transmissão, por sua facilidade de comunicação e por ser uma tecnologia atual, de fácil acesso e com grande capacidade de interação entre os entrevistadores e entrevistados. Esse potencial de comunicação e interação possibilita que o ouvinte absorva de maneira rápida e eficaz as informações discutidas, por ser uma linguagem bem descritiva e dinâmica, e também por ser uma ferramenta essencial para análise de dados e expressar posicionamentos de forma eficiente. A pesquisa foi para analisar os efeitos da prática de exercício físico no período de isolamento social, com foco nas lesões desenvolvidas, e é importante ressaltar que é um tema bem amplo, com vários condicionantes para os resultados. Então, com isso, realizamos uma pesquisa focada nas práticas de exercícios físicos antes e após o início da pandemia e como ocorreu o desenvolvimento das lesões durante esse período. Vale lembrar que essas foram as questões ressaltadas, sem aprofundar em outros detalhes, para que fosse uma pesquisa bem objetiva, sucinta e efetiva. Realizamos um levantamento de dados, através de uma pesquisa de perguntas para cada uma pessoa responder. Essas pessoas que participaram da pesquisa foram voluntários, que pertencem ao círculo social de cada um integrante do grupo, sendo como preferência aquelas pessoas com rotinas de práticas físicas, ou que já faziam periodicamente. Foi solicitado total colaboração dos participantes com relação à fidelidade das respostas. E após esse levantamento de dados, o foco foi na discussão, por meio de podcast, com os profissionais sobre o aumento das lesões, destacando causas, consequências e outros aspectos fundamentais à área, de modo a deixar bem claro sobre esses efeitos que são importantes na vida das pessoas, que aumentam suas lesões com práticas físicas incompatíveis para o bem-estar. Com relação à relevância dos procedimentos abordados, eles contribuíram diretamente para almejar os objetivos propostos, para buscar mais conhecimento sobre o assunto. Além da pesquisa realizada, o grupo acessou artigos que expressam posicionamentos essenciais sobre o tema no contexto da pandemia. A pesquisa contou com participação de 286 pessoas respondendo todas as perguntas, sendo que os resultados foram: para antes do início da pandemia, 42,3% das pessoas tinham o hábito de praticar exercícios físicos, 20,6% não tinham o hábito e 37,1% faziam eventualmente. Para antes do início da pandemia, 27,6% das pessoas tinham lesões e 72,4% não tinham lesões. Para antes do início da pandemia, 39,9% das pessoas faziam exercícios físicos com orientação de educador físico e 60,1% faziam exercícios físicos sem a orientação de educador físico. Após o início da pandemia, 39,2% das pessoas continuaram praticando exercícios físicos e 60,8% não continuaram fazendo exercícios físicos. com isolamento social, 44,8% mudaram os locais para praticar exercícios físicos e 55,2% não mudaram o local para praticar exercícios físicos. Depois do início da pandemia, 13,6% das pessoas aumentaram o número de lesões, 25,2% diminuíram o número de lesões e 61,2% mantiveram da mesma forma que estavam antes da pandemia. Com o início da pandemia, 21% das pessoas possuem a orientação de educador físico e 79% não possuem orientação. Esses números são de extrema importância para a comprovação do tema escolhido, tendo como referência 39 pessoas de 286 respostas. Aumentaram os números de lesões com o início da pandemia. A partir desses dados, foi realizado um debate com um fisioterapeuta e uma educadora física para analisar as possíveis causas dessas lesões e consequências, ressaltando os cuidados e os aspectos fundamentais à prática de exercícios físicos dentro e fora do período de pandemia. Agora eu vou passar a voz para o nosso integrante Matheus. Boa noite a todos. Meu nome é Matheus, eu sou estudante do primeiro período de Educação Física na faculdade UENG. E hoje, aqui no nosso podcast, eu vou entrevistar a fisioterapeuta Mayra Aline, ela que concluiu o seu curso no ano de 2016 na instituição Ciências Médicas e exerce a função de fisioterapeuta desde 2015. Mayra, você pode responder algumas perguntas para a gente, por favor? Para a gente possa estar esclarecendo algumas dúvidas? Claro, vamos lá. Então, vou começar. Que tipo de lesões as pessoas estão sujeitas a realizar exercícios de forma errada? Então, mais de 50% das lesões são causadas por exercícios feitos da forma errada. O ideal mesmo é fazer um aquecimento antes do exercício para assim evitar as lesões, né? Tipo como a tendinite, as extensões musculares, rupturas e as contusões. Espera. Então quer dizer que mais de 50% das lesões que ocorrem são por causa de exercícios que são feitos de maneira errada? Gente, olha o perigo. Esse é o perigo que muitas pessoas não dão atenção devida. É o principal responsável por ocasionar acidentes e lesões. Como as lesões podem influenciar o desempenho de práticas físicas no futuro das pessoas? Olha, depende muito do tipo de lesão. Se for uma lesão considerada leve, que chamamos de lesão de grau 1, a pessoa consegue uma rápida recuperação que não vai influenciar nas suas práticas esportivas. Agora, se for uma lesão de grau 3, por exemplo, aí pode desenvolver sequelas que vai atrapalhar o rendimento. Triste, na verdade. Imagina você sofrendo uma lesão, fazendo sua atividade física, por conta de um vacilo, de um deslize. Uma lesão que pode levar uma rápida recuperação, ou uma lesão que pode levar um ano ou mais para se recuperar. Qual a forma de tratar a lesão em casa assim que ela acontece? Olha, eu sempre recomendo a busca de um especialista na hora, porque não tem como, né, a pessoa ali na hora saber a gravidade da lesão sem os equipamentos médicos. Mas em caso de urgência, eu sempre indico proteger aonde foi lesionado, repouso e colocar uma bolsa de compressa mesmo de gelo para proteger o local e dar uma aliviada. Tá aí, uma ótima recomendação para você seguir, se caso acontecer. Explique o que é uma lesão e como ela ocorre no corpo da pessoa. Vou dar uma resumida aqui para tentar ser mais objetivo possível. As lesões são os traumatismos causados no músculo, causados assim, por algum impacto ou alguma compressão excessiva sobre aquele músculo. Então, por exemplo, a força em excesso ou então algum exercício mal executado. Qual a medida preventiva para lesões, além de fazer corretamente os exercícios? Você pode diminuir os riscos das lesões fazendo aquecimento e um alongamento bem feito, mais ou menos de 5 minutos. Também, por incrível que pareça, pode parecer que é papo de médico, sim, da área da saúde, é beber bastante água, é muito importante. Mas o certo mesmo, igual você falou, é realizar o exercício da forma correta. Então você aí que não toma os cuidados necessários, hora de tomar. Deve ser feita alguma preparação antes da atividade física para evitar lesões? Descreva a importância dessa preparação. Como já foi dito aqui, né, anteriormente, deve sim ser feito o alongamento de forma correta, porque ele aumenta a flexibilidade do músculo, o que diminui bastante a chance da pessoa ter uma lesão. É de assustar, né? Essa mensagem é para você que fica com preguiça de fazer o alongamento antes de iniciar os exercícios. Quando uma pessoa sofre uma lesão, qual o tempo ideal para a pessoa voltar a praticar exercícios físicos? Olha, pode variar bastante de lesão para lesão. As lesões caracterizadas de grau 1, acredito que de 2 a 1 mês, mais ou menos, seja possível já voltar a praticar os exercícios físicos. Mas as lesões como rupturas, fraturas ou alguma contusão mais séria, pode variar de 6 meses ou até 1 ano, dependendo da lesão. Muito obrigado, Mayra. Acredito que essa entrevista que a gente fez aqui foi muito esclarecedora. Pode tirar muita dúvida de muitas pessoas que estavam nessa quarentena realizando exercícios de forma indevida, de forma mal feita, assim, causando algumas lesões nos músculos. Então, eu agradeço desde já. Muito obrigado. Obrigada a vocês, agradeço a oportunidade, obrigada pelo convite. Então, muito obrigado, agradeço muito. E é isso. Matheus, muito obrigada. E agora vamos ouvir também a nossa integrante Maíra. Olá, ouvinte, eu sou Maíra e hoje vamos conversar um pouco sobre lesões. Temos uma convidada muito importante que vai nos ajudar a entender melhor sobre o assunto. Pode ficar à vontade para se apresentar. Olá, meu nome é Camila. Eu me formei em Educação Física, né? Bacharelado na Faculdade Estácio de Belo Horizonte. E atualmente eu trabalho como personal trainer. Camila, desde já agradeço a sua contribuição. E eu já queria começar uma pergunta em relação ao momento atual que estamos vivenciando. Por exemplo, durante a pandemia, mesmo a quarentena, teve muitas lives de atividades físicas. E sabemos que o volume de repetições de exercícios são individuais. O que é bom para uma pessoa pode não ser para outra. Como você consegue nos explicar isso? Bom, durante a pandemia, né, a internet foi um meio, né, para que as academias, os estúdios e nós, personagens, não perdêssemos totalmente o vínculo com os nossos alunos, né? Pensando nisso, a gente ingressou nessas lives e acompanhamentos virtuais. O intuito desses treinamentos, em casa se dá, né, principalmente a promoção e a manutenção da saúde, ao gasto calórico, né, efetivo, a diminuição do ganho de peso nesse período de quarentena, porque as pessoas ficam em casa, então a gente come mais. Na menor das hipóteses, foi a promoção de um corpo perfeito, treinando em casa, né, com os poucos meios que a gente tem, né? Por exemplo, nem todo mundo tem peso em casa, tem halter ou caneleira, alguma coisa do tipo, para fazer um treino para ganho de hipertrofia, por exemplo. Então, eram treinos funcionais, exercícios funcionais que a gente faz no dia a dia, como sentar, agachar, levantar, saltar, entre outras coisas. E dessa forma, a prática ela deve ser correta, né, bem executada, para evitar lesões futuras, né, posteriores. Compreendi. E se a pessoa ela sentir dores nas articulações, mesmo assim ela continuar insistindo na prática dessas atividades, ela poderá sofrer problemas mais sérios? Sim, claro. Em caso de dor, né, ou desconforto durante a execução de exercícios específicos, né, o aluno ele deve interromper imediatamente a execução, né, e No caso, se for uma live, o aluno deve interromper, né, e procurar ajuda de um médico, né, ou ajuda de um fisioterapeuta, no caso. Se for um acompanhamento personalizado, um acompanhamento virtual, relatar essas dores ou esse incômodo para o professor, né, para nós professores, para a gente ver o que, que a gente indica para esse aluno. Mas deve parar imediatamente, né, para que não piore, né, se tiver uma lesão inicial, para que ela não vire uma lesão secundária pior, crônica. Se liga aí na dica. E tem muitas pessoas que ficam muito tempo sem assim se exercitar, né? Eu, por exemplo, tem também pessoas que durante a pandemia, né, não se exercitaram. E aí, por exemplo, chega aí do meio para o final do ano e quer, né, aproveitar esse tempo perdido, correr atrás desse tempo perdido. E eu queria saber com você, essa permanência, boa parte do ano, sem se exercitasse e passar a fazer isso com grande intensidade, isso também pode levar a lesões? Bom, esse é o projeto verão, né? O famoso projeto verão. Claramente que sim, né? O retorno ou o início, né, de um treinamento, ele é progressivo. Os resultados, eles levam tempo, não é da noite para o dia, entendeu? Então, até que o corpo recupere a memória muscular, no caso de indivíduos treinados, indivíduos que já treinavam, ou se adapte, né, no caso de indivíduos destreinados, que nunca treinaram, o exagero ou o volume desproporcional de treino, claramente que vai desencadear uma lesão posterior, com certeza. Então já fica a dica, cuidado com esse projeto verão, né? E existe esses tem exercícios que são proibidos, que você talvez diria que não é certo a pessoa praticar? Olha, tem os exercícios aí que o pessoal cria e chega na academia fazendo, né? Tipo assim, cria da cabeça dele e acha que é certo. No profissional, a gente tem como, né? Nosso papel é ensinar o correto, mas tem aqueles alunos cabeça dura que faz o que quer. Então, infelizmente, a gente não pode, né, mudar a cabeça. Mas não existem exercícios proibidos, né? Por exemplo, falando, voltando para as lives, não existem exercícios proibidos. Existem exercícios que são adaptados de acordo com a limitação de cada exercício. Um exemplo, se você for parar para ver certas lives, a maioria, o professor ou professora que está administrando, ele passa um exercício e faz a execução dele. E logo depois ele faz um exercício paliativo para quem não conseguir fazer aquele que ele está fazendo. Entendeu? Ou mais fácil, ou mais lento, de menor intensidade, para quem não consegue acompanhar aquele exercício que foi proposto. Então, vai de acordo com o desenvolvimento de cada pessoa, né? Exatamente, cada um dentro do seu tempo. Tanto que na maioria das lives também nunca é feita uma contagem, é marcado um tempo. Por quê? Se eu e você, a gente está treinando, eu sou mais treinado e você menos treinado, ou vice-versa. Você vai fazer no seu tempo, por exemplo, eu vou marcar, vamos supor, 40 segundos e vou pedir para você fazer um polichinelo. Eu posso fazer 100 polichinelos e você fazer 20. Assim, é só um exemplo, entendeu? Então, cada um dentro do seu tempo. O seu limite, né? Isso, exatamente. O mistério das ideias mirabolantes e o projeto verão. Camila, para entender melhor, existem tipos de lesões? Por exemplo, lesões com menos gravidade, lesões com mais gravidade, tem essa diferença? Sim, as lesões elas são classificadas, né? Elas são classificadas em três tipos, que são as diretas ou indiretas, as traumáticas ou não traumáticas, e as parciais ou totais. Então, são os três tipos de lesão que a gente tem. Tem fatores de risco que aumenta, né, o grau dessa lesão, ou que, tipo assim, se o aluno tem esses fatores, ele vai desencadear essa lesão mais fácil do que eu. E quais seriam esses tipos, esses fatores de risco contribuintes para a ocorrência de lesões? Quais são elas? Olha, a fadiga muscular extrema, né, que é quando o aluno faz um volume muito alto de ou repetições ou de carga, né, que é acima daquilo que ele consegue. Baixa flexibilidade, execução incorreta dos movimentos, dentre outros fatores. Lembra dos perigos que eu falei? Vai. E eu gostaria também de saber qual é a sua orientação para aquelas pessoas que aumentaram suas lesões no período da quarentena ou tiveram, né, não se aumentaram, mas tiveram essa ocorrência de lesões. É a sua orientação do que devem, qual a orientação que elas devem tomar em relação ao início das práticas e durante as práticas de exercícios? Ó, a orientação é sempre ter um acompanhamento com um profissional da área, mas, né, no presente momento a gente viu que a rotina de todo mundo sofreu alteração, né? Então, com isso, as adaptações tiveram que ser feitas dentro do possível, dentro daquilo que a gente tinha em casa, por exemplo. Dessa forma, a orientação da realização dos exercícios é que sejam feitos, né, apenas se o indivíduo se sentir minimamente capacitado para determinado estímulo, né? E tenha pelo menos uma reincidência com a prática dos exercícios físicos antes da pandemia, né? Porque às vezes tem aquela pessoa que nunca fez nada na vida e decide acompanhar as lives. Então o risco de incidência de lesão vai ser muito alto. E a pessoa ela tem que ter pelo menos um pouco da consciência corporal durante a realização dos movimentos, né? Entender o movimento que ela está fazendo. Às vezes você pede para o aluno fazer um agachamento, alunos que têm anos que treinam, o aluno ainda faz um agachamento errado. Então você pensa um aluno que nunca treinou, sem um professor por perto, pegar e começar a acompanhar essas lives do nada. Então nós, como profissionais, se a gente for ministrar uma live, é conscientizar os alunos disso. Falar, ó, galera, se você nunca praticou atividade física, né? Fica mais complicado do aluno e conseguir acompanhar isso sem ter uma lesão dura ou momentânea, né? Até mesmo durante ali a realização do exercício, ela pode se lesionar, ter um estiramento muscular ou alguma coisa do tipo, uma entorse. Pode Não, continuar. pode continuar. Uma pessoa totalmente sedentária, igual eu falei, que não tem nenhuma vivência, né, com atividade física prévia, não pode simplesmente iniciar essa prática em casa, sem um acompanhamento. E achar que vai ter os benefícios, porque não vai. E neste caso, né, as lesões vão ser inevitáveis, isso aí é sem dúvidas. Então, a pessoa tem que literalmente ter a consciência do que faz, a forma como está fazendo, né? E eu queria pegar um gancho, né, dessa última pergunta, em questão à orientação. Eu queria saber, até mesmo para deixar aqui com nossos ouvintes, qual a importância da orientação do profissional? Eu falo assim, de maneira geral, em âmbitos de respostas físicas e mentais da pessoa, em questão de lesões, condições para a prática de exercício, qual seria essa, como você explicaria para a gente o porquê, como é importante essa orientação profissional? O profissional de educação física, né, ele tem total capacidade e preparo, né, para entender a particularidade de cada aluno, né? E essa é a diferença de um treinamento através de um treinamento online quando você tem um profissional de educação física te acompanhando. Porque a gente pode trabalhar com objetivos, entendeu? Aí a gente pode trazer os objetivos, vamos supor. Tenho dois indivíduos com objetivos diferentes. Então, eu vou tipo assim, ministrar treinos de objetivos diferentes. Um aluno ele quer hipertrofia, outro aluno ele quer queima calórica. Então, vão ser treinos diferentes. Mas eu vou estar ali, eu vou ter aquele contato com o aluno, eu vou poder passar exercícios mais complexos, que eu não posso passar em uma live para o aluno fazer em casa e sem uma carga externa. Entendeu? Porque assim, você tem benefícios fazendo um treinamento funcional, igual a gente faz em casa, você tem os benefícios, claro. Mas falando de ganhos de massa corporal, hipertrofia ou gasto calórico, né, efetivo, por exemplo, para emagrecimento, vamos supor, de uma pessoa obesa, você precisa de cargas externas, né? Então, Com isso, tendo um treinamento personalizado, você pode proporcionar para o aluno melhores resultados, mas não depende só de nós professores, né? Vai depender do aluno também. Tem que ter a dieta, tem que seguir, né? Tudo certinho. E aí, evitando também o risco de lesão, né? Vai cair para quase que zero. Claro que pode acontecer, né? Durante ali a execução do movimento, pode acontecer um estiramento, alguma coisa do tipo, mas é muito mais difícil. É quase que zero chance, né? O nível de treino vai ser maior, o estresse muscular que o aluno vai atingir vai ser muito maior. O incentivo que a gente dá para o aluno faz muita diferença, hein, na questão psicológica, né? Dando força, por exemplo, dando leve, que a gente fala, tanto na parte excêntrica ou na parte concêntrica, né? A gente pode trabalhar com cadências diferentes, por exemplo, 4-2. 4 segundos na fase concêntrica, 2 segundos na excêntrica. Então, isso são variações de treino que faz toda a diferença, né, em relação aos ganhos. Poder trabalhar de forma diferente de um indivíduo para outro, né, de acordo com seus objetivos, igual eu falei. Promovendo melhorias tanto para fins da saúde, né, fins saudáveis, um aluno que quer só manter a saúde, tanto para fins estéticos, um aluno que quer, vamos supor, perder gordura e ganhar massa magra, ou só definir, ou um aluno que é muito magro e quer ganhar massa, né, ficar mais corpudo, por exemplo, ou um aluno obeso que quer emagrecer. Então é isso. Então, dá para entender que a orientação ela é muito importante no contexto geral mesmo, né? Com Você certeza. consegue entender a necessidade de cada pessoa, de cada aluno, e isso no geral, seja como você falou, em questão do incentivo, para a pessoa não desistir, talvez também, talvez não, com certeza, para evitar lesões, como você disse, pode acontecer, mas com orientação isso é mais difícil de ocorrer. Bem Então, mais. no contexto geral mesmo. Então, fique aí com nossos ouvintes, né? Todas as suas dicas, orientações. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada, Maíra. Através do suporte teórico, levantamentos de dados, pesquisas, artigos e posicionamentos profissionais da área da saúde, é possível concluir que para iniciar uma rotina de prática de exercícios físicos, devem ser tomados inúmeros tipos de cuidados, principalmente no contexto da pandemia, com pessoas fazendo exercícios em casa. Vale lembrar que os cuidados que devem ser tomados começam antes do início das práticas físicas, consultando um médico da área e durante as práticas com orientação de um educador físico. Cuidados como esses serão determinantes para uma rotina de exercícios físicos sem prejuízos, acidentes e até mesmo lesões, que podem trazer graves danos para a saúde de uma pessoa a curto e a longo prazo. É valioso informar que essa orientação dos profissionais da área vai proporcionar um planejamento de acordo com suas necessidades e condições possíveis para a realização dos exercícios, de modo a ser planejado gradualmente, específico e com resultado. Se caso houver lesões, é importante buscar o tratamento mais rápido e efetivo possível para diminuir a extensão da lesão. E é essencial realizar prática de exercícios físicos para evitar doenças e problemas na saúde. Porém, é importante também realizar essas atividades físicas da melhor maneira possível, para que o indivíduo não tenha um sério dano causado à sua saúde. E por aqui finalizamos. Muito obrigado a você, ouvinte. Um forte abraço e até logo.